Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Edição para esta quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2014. Hoje vamos dedicar-nos a uma violinista japonesa, de seu nome Vanessa Mae. Ela marcou a diferença porque utiliza um violino eletrónico que, enfim, permite outro tipo de sonoridades. Não quer dizer que não toque tão bem como os restantes violinistas, mas o facto de ser um violino elétrico dá-lhe outras propriedades que não são, nem sequer são possíveis num violino tradicional. Ainda assim, Vanessa Mae é uma artista renomada por todo o mundo e hoje vamos ouvir a tocata em dó menor. É uma peça clássica bastante conhecida e que, portanto, dispensa apresentações, mas aqui será diferente porque vamos ter então o violino de Vanessa Mae. Ainda vamos ouvir mais dois temas da violinista japonesa, mas para já ficamos com tocata em dó menor no nosso Nota 7 para este dia 30 de janeiro de 2014. We'll be right back. De regresso, ouvintes, depois desta melodia tocada então aqui pelo violino de Vanessa Mae, a música Toccata em D em Dó menor, aliás. Vamos seguindo com mais dois temas para fechar a edição de hoje: La Contradanza e também a música que se apresenta como Classical Gas. Dois temas interessantíssimos. O terceiro é talvez um dos mais conhecidos, aliás, é indiscutivelmente um dos mais conhecidos, talvez mesmo até o mais conhecido da violinista Vanessa Mae. O tema, aliás, estes três temas são os que abrem o álbum de estreia de 1997. Fica para a história, fica para a diferença este disco. A Vanessa Mae tem outros vários discos. Nós aqui vamos conferir então mais estes dois temas, La Contradanza e Classical Gas. E é assim que chegamos ao final de mais um Nota 7 aqui no Canal 1. Aos ouvintes, aproveito para desejar a continuação de uma ótima quinta-feira, que lá está, na companhia do Canal 1. Já de seguida, as rapidinhas na brasa dos novos parodiantes. Fique bem, ouvinte, tenha a continuação de uma ótima tarde. E até amanhã, às 19 horas. Música.